Eu me tornei tudo que eu sempre odiei e destruí tudo que eu mais amei. Como algo tão puro se tornou tão mal, eu deixei o mundo cair da minha mão. Eu estraguei tudo e só percebi consertar é complicado. É como se eu tivesse o dom de errar e acertar fosse pecado. O que eu achei que sabia de mim era tudo mentira. Eu tava errado, congelado no tempo, preso na hora e lugar. Eu preciso de espaço, de asas, de aço. O planeta só meu, ninguém estraga minha festa melhor do que eu. Que me odeio tanto e não consigo amar mais ninguém. Me tornei tudo que eu sempre odiei e destruí tudo que eu mais amei. Como algo tão puro se tornou tão mal, eu deixei o mundo cair da minha espaço, de asas, de aço. O planeta só meu, ninguém estraga minha festa melhor do que eu. Que me odeio tanto, eu me odeio tanto.